Eagle confirmado sem nada, posso fazer esse embarque, vai ser pela primeira porta, a porta da 1 esquerda. Sérgio, embarque primeira porta à esquerda? Isso, pela primeira porta, da primeira classe. Platinho, vai ser informado em claro. Obrigado, e a produção da escada que a princípio a gente não está visualizando ela aqui. Ah, confirmando a chuva, estou utilizando a escada? Isso, vai ser utilizando a escada para fazer a remoção do passageiro pela porta 1 esquerda. Gente. Na escuta. Você tem algum tipo de comunicação com o pessoal do inferno? O pessoal está extremamente enrolado aqui, não sabe nem o que fazer. Gente, já tinha sido passado pela São Paulo, eles estavam cientes. Eu vou agora mesmo, eu vou entrar em contato novamente. Não, cientes eles estão. Na verdade, eles têm um circo ao redor do avião, mas ninguém sabe o que fazer. Ninguém conecta, ninguém bota a escada, nada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Parece que tá indo pra praia, pô. Deve começar a agilizar, entra em contato com um bombeiro, um 215, alguma coisa aí. 120, confirmando o nível 190, tem aprovado, pronto, papel. Obrigado, Aracaju, via cogendo nível 190, saída Puca, Jambo, Pojambo, Caju, decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5510 e o controle Salvador 119.8. Correto, pode contar 3520. 73, bom dia. Eco, confere, pronto, papel. Autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Decola pistão 10, primeira curva direita. Transponder 5512 e o controle Salvador 119.8. Pode pronto, bom número 73. Cada táxi, seu 135-20, 85 a bordo, 12,59 de autonomia, sai na Recife. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da taxa 10, torre 118-95, ajuste no 094, seu 3520. Autorizado, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 18,95. Com 1014, eu tô 3520. Obrigado, até já. horário pronto. 3520, autorizado a linhagem decolar, pista 10, vento calmo, pista molhada. 0, Controle 19-8, boa. 19-8, boa. Controle, bom dia. Está 3520 decolado, Pucajão. 3520, contato radar, subordinado. Contato radar, solicita 170, final. 170, aguarde. Gente, 3520. Aqui pessoal, é postagem do mundo 73. 73, autorizado ataque, via pátio, Índia, ponto de espera, torre, 1895, ajuste no 04, gol no 173. Zero, chame o centro Recife, 1268. Três, boa noite, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-3 nós. 1173, decolado às 32, controle 198, bom dia. 198, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1173. Siga. O gol 1173 já passando 3 mil pés subindo. Fazendo pra copiar, senhor. Estou guardando o contato radar. Contato radar na decolagem, subo nível 360, saída da Elfa. 360, saída da Elfa. Precisa de voar direto nele, senhor? Autorizado. Obrigado. 173, chame Centro Recife 13325. 329, para 253, chega no norte, ajuste, chama 014. Coração 35557, Campina Grande, nível confirmando agora de pobre é o 3143. Atael Leda Motiva.